Segundo versículo diz: antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Na tradução do Choro aqui nós lemos: mas tem o seu desejo na Torá de Iavé e murmura sua Torá noite e dia. E é interessante que de noite nós, de novo, nós encontramos uma dificuldade dos idiomas, porque a palavra em francês que ele usou em português significa murmura. E murmura tem uma conotação nossa, para nós, já pejorativa. Ele está murmurando. Porém, se eu faço assim, eu estou também murmurando. Não o murmurando que a gente se acostumou, como uma reclamação, mas o murmurando de cantarolando. A melhor tradução talvez seja essa aqui: antes, o seu prazer está na lei do Senhor e cantarola a Torá dia e noite. Sabe o que é isso, irmão? É você se pegar durante o dia cantando uma música que você não tinha pensado há meses, há semanas, você não pensou, de repente você começa a cantar aquela música. O Senhor é Deus, o Senhor... Ó, engraçado, estou cantando essa música. Saiba que é o Espírito do Senhor levando você a cantarolar a palavra de Deus. A cantarolar essa palavra de Deus. Esses dias aí para trás, o Senhor tem me pego várias vezes. É o Espírito do Senhor que tem me lembrado que eu não penso. De repente eu estou cantando: Espírito de Deus, és precioso aqui. E é porque o Senhor está querendo que eu cante a Ele naquele momento. E Ele nem pôs o desejo, nem fui eu que decidi cantar. Simplesmente começa a sair da boca. Isso é cantarolar. Segundo essa tradução, murmurar a palavra de Deus. E é interessante que o homem que anda em marcha, que prospera, que vai adiante, que vê Deus atuando em tudo que tem orado, é alguém que está o tempo inteiro... Ele é fiel, porque sua palavra não falha. Aleluia, glória a Deus. Oh, eu lembrei daquele corinho. Como é que é aquela parte? Só estou conseguindo cantar essa frase. Não tem problema, canta só aquela frase, irmão. Mas cante ao Senhor, porque bem-aventurado aquele que cantarola. Sei nem se essa palavra é oficial na língua portuguesa, mas ele cantarola a palavra de Deus. É uma leitura cantada que reflete um pensamento, um sentimento, uma reflexão provocada. Versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto à corrente das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai. E tudo quanto fizer, prosperará. Não, não é bem assim. Tem coisa que vai dar errado. Meu irmão, para Deus, até o que dá errado prospera. Até o que dá errado contribui para nós. Que coisa maravilhosa, irmão. Ser crente é ser louco, ser doido mesmo. Pode dar tudo errado, ele ri, louva o Senhor e cantarola. Bem-aventurado que anda na presença do Senhor. Como bem-aventurado? Você acabou de falir aí, o negócio não deu certo. Não, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, os que hão de herdar a vida eterna, e esse sou eu. Ele será como uma árvore. Você tem à disposição lá no site, irmão, e vale a pena você ouvir essa semana, uma série de ministrações sobre o ano da frutificação, onde nós estudamos e vemos que a Bíblia declara abertamente que a vida do homem nessa terra é como uma árvore. E está aqui mais um versículo que prova isso. Um homem na presença de Deus é como uma árvore. Não é como um galho, não é como uma plantinha, é como uma árvore que foi plantada, que persevera, que não muda de caminho, não muda de rumo, que persevera, plantado junto a ribeiros de águas, e o tronco cresce, E os galhos e as estruturas vêm, e as folhas brotam, e não caem nunca, e no tempo certo dá o seu fruto. Esse é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda segundo o conselho da Globo, não anda segundo o conselho da Caras, não anda segundo o conselho da Capricho, não anda segundo o conselho da Veja, não anda segundo o conselho dos vizinhos, não anda segundo o conselho da sua própria alma. É alguém que anda segundo o conselho de Deus, a palavra do Senhor. Esse é um homem que vai em marcha, cuja folha não cai, e tudo o que faz prospera. A palavra é triunfa no texto original. E triunfa é uma palavra que dá entendimento aos rabis do seguinte: o justo faz a vontade de Deus, de tal modo que Deus faz a sua vontade. O justo anula a sua vontade diante de Deus, de tal modo que Deus anula a vontade de outros diante da sua vontade. Sabe aquela guerra que você encontra na feitiçaria, na macumbaria? É assim, o sujeito te entrega um papelzinho lá na rua que diz assim: você precisa o amor de volta? Já viu aquilo? Traz o amor de volta. Traz a amada em 2 dias. Imagina que guerra, que luta, que batalha, que confusão que deve ser no inferno. É uma confusão dos infernos, é essa mesmo. Porque um está fazendo uma oferenda para trazer a amada. O outro está fazendo outra oferenda para levar a amada. Então, pode ter certeza, é uma confusão geral. No final, ninguém fica com a amada. É o diabo tentando imitar as coisas de Deus. Porque o diabo não tem um plano perfeito. O diabo não tem um propósito perfeito para a vida de alguém. Só Deus tem um propósito perfeito, um plano perfeito. E como Deus é multioperacional, quando Ele traz e põe alguém em algum lugar, Ele completa o seu propósito naquela vida. E Ele ainda abençoa milhares de outras vidas. Porque Deus sabe o que faz. Então Ele pode fazer isso aqui. O justo faz a vontade dele, de tal modo que ele faz a sua vontade. E o justo anula a sua própria vontade diante de Deus, de tal modo que Deus anula a vontade de outros em favor dele mesmo. Em perfeição. E no final, todos são perfeitamente abençoados. E só um perde, Satanás perde o território. Isso significa, e tudo que ele faz triunfa, prospera. Deus intervém, Deus se levanta com alegria, com tambores, com tamborins, com festa, porque Ele pode executar o que Ele quer, o que Ele planejou, porque alguém, de forma justa, se plantou e está crescendo como uma árvore frondosa. Versículo 4 diz: não são assim os ímpios, são semelhantes à moinha que o vento espalha. Na tradução do choro aqui, você lê: não são assim os criminosos. Eles são como a gluma que o sopro fustiga. E enquanto eu estava lendo essa tradução e vendo esse detalhe da gluma, que eu nunca tinha prestado atenção, nunca tinha ouvido esse nome também, que na versão portuguesa traz a moinha, né? E eu me lembro, quando era criança, minha mãe me explicando o que era moinha, uma palha. Mas gluma nos mostra mais, é um invólucro das flores de gramíneas e de suas sementes, sem consistência, sem peso, e o que o vento leva. Sabe o que, que o Espírito de Deus me fez fotografar para gluma ou para moinha? A casca da pipoca. Já comeu pipoca, irmão? Sabe quando aquela casquinha fica agarrada no dente e que você quer tirar e jogar fora de todo jeito? Que coisa incomodante, que negócio sem propósito. Mas enquanto o milho está no pé, ela tem uma função de proteger a semente, mas depois não presta para mais nada. Assim são os ímpios, não servem para nada, só precisa de que bata um vento para levar aquilo longe, fora. É claro que o vento não vai tirar a casquinha da pipoca do seu dente, mas que você gostaria que ela fosse embora, gostaria. Os criminosos perdem completamente sua utilidade, sua função nessa vida. andam errantes porque já não têm mais função. A única coisa que alguém clama é que o vento bata e leve embora essa palha. E o versículo 5 ele diz: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Na tradução do Choro aqui nós lemos: por isso os criminosos não se levantarão no julgamento, nem os faltosos na comunidade dos justos. E aqui, irmão, nós vemos claramente três dimensões: criminosos, faltosos e justos. Criminoso é aquele que anda cometendo todo tipo de crime contra a lei do reino de Deus. É um homem bonzinho, que não mata, não rouba, não mente. Não, olha, ele, aquilo é um exemplo. Oh, meu avô, oh, meu pai, oh, meu tio, um exemplo. Gente, aquele homem é um santo. Aquele homem é um santo. Mas se ele não tem a Jesus como Senhor e Salvador, ele está condenado. Se ele não tem o Espírito de Deus habitando dentro dele, ele pode rezar todos os dias, mas está criminosamente anulando o reino de Deus sobre a sua vida em todo o tempo. Ele pode ter melhorado na sua vida profissional, ele pode ter ganhado dinheiro, ele pode ter construído o que for, mas se ele não tem o reino de Deus sobre ele, ele é criminoso ante o reino de Cristo. E os criminosos não se levantarão no julgamento. Mas ele diz, nem os faltosos. Faltoso não é criminoso. Se eu e você temos o reino de Deus sobre a nossa vida, andamos debaixo do governo de Cristo, não quero fazer nada, não quero tomar decisões, não quero ir pela minha alma, pela minha mente, eu quero saber o que a palavra de Deus diz, o reino de Deus veio sobre mim, Jesus é o meu Senhor. E hoje de manhã nós estamos conversando aqui, é até muito fácil a gente falar Jesus é meu Senhor, mas a Luciene e o Francisco estavam dizendo, é reconhecer que Jesus é uma autoridade na nossa vida. Então não é só Jesus é o meu Senhor, Jesus é a autoridade na minha vida. Ele é autoridade na minha vida e não há outra autoridade na minha vida. Minha alma não é autoridade na minha vida, meus desejos não são autoridade na minha vida, minhas necessidades não são autoridade na minha vida. Jesus é autoridade na minha vida. Esse que tem o reino de Deus como governo absoluto, nós faltamos tantas vezes. Me perdoa, Senhor. Eu não sou um criminoso. Eu tenho o reino do Senhor sobre mim. Mas eu reconheço que eu tenho faltado diante do Senhor. E ele termina e diz, os justos. Por que justos? Porque o Senhor sabe que eu peco todos os dias. O Senhor sabe que você, apesar de ser servo legítimo do governo de Deus, você tem faltado diante dele com uma série de coisas da sua lei, dos seus preceitos. Mas nós clamamos pelo sangue de Jesus. Senhor, eu creio no que o Senhor fez naquela cruz. Eu me aproprio dessa verdade, o sangue de Jesus sobre mim, que me purifica de todo pecado, e então eu me torno justo diante de ti, eu me torno justo diante de Satanás, eu me torno justo diante da eternidade, eu me torno justo nessa terra, porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Versículo 6 diz, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz a ruína. Na tradução do Choro aqui nós lemos, sim, Deus penetra a estrada dos justos. Esse penetra é a palavra aidá ou iada. Vocês já viram essa palavra iada? Já viram onde? Na camiseta, né? Nós temos uma camiseta que está escrito o discípulo, ele é bene e ele é iada. Iada significa, é aquele que estuda, que observa, que vasculha, que se aprofunda. E é a mesma palavra que está usada aqui. Está dizendo que Deus é aquele que penetra, Deus é aquele que vai ao mais fundo, Deus é aquele que toma conhecimento de tudo e nada lhe escapa aos olhos, nem o mínimo detalhe. Deus tem conhecimento profundo. E o texto no versículo 6 está dizendo assim, Deus penetra penetra o caminho dos justos. Deus entra lá no caminho dos justos, mesmo na hora que ele falta, mesmo na hora que ele está faltoso, Deus vai lá no caminho dele. Deus sabe cada detalhe, onde eu errei, por que eu errei, o que eu falei, o que eu não falei. Deus sonda tudo, Deus penetra tudo, e Deus faz isso para fazer alguma coisa poderosa e nos arrancar de lá. Filho, não é assim. Arruma esse caminho. Filho, eu vou aplanar seu caminho, porque eu penetro o seu caminho, eu entro no seu caminho, eu tomo conhecimento de tudo do que você está vivendo, do que você está passando, do que você está sentindo, do que você está pensando para amanhã. Filho, eu sou aquele que penetra o teu caminho, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor penetra aquele que está diante dele, coberto pelo sangue de Jesus. Assim como Deus conhece a estrada, seu filho, ele nos conhece profundamente. O versículo que diz, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, precisa ser entendido numa exegese simples e coerente com todo o texto bíblico. Quem foi que disse que é o caminho? Jesus declara, eu sou o caminho. Quem é o caminho dos justos? Jesus. Se numa dimensão eu posso entender que Deus sonda o meu caminho no dia a dia, eu posso entender que há uma dimensão superior a todas, que o caminho é Jesus, e o Pai conhece o Filho perfeitamente. E ele, como conhece o seu Filho, que é a estrada, da mesma forma, ele nos conhece, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor penetra a estrada dos justos. O Senhor conhece a mim e a você da mesma forma que conhece a Jesus. O Senhor nosso Deus penetra o meu caminho e a minha história, assim como penetra a vida e a história do seu filho Jesus. O Senhor, da mesma forma, de igual poder, assim como está escrito em Efésios 2, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo Jesus é o poder que se manifesta em mim e em você agora. Eu preciso crer nisso. É isso mesmo, é o mesmo poder, porque é o mesmo Pai que penetra o Filho, é o mesmo Pai que penetra a minha vida, que está comigo hoje, que está comigo amanhã. Não preciso temer, porque eu estou andando como justo diante do Senhor. Eu falto, Senhor, mas eu não sou criminoso. Senhor, eu tenho o teu reino sobre a minha vida. Então tudo que eu colocar as mãos prosperará. Então eu crescerei como árvore frondosa que vai dar fruto no tempo certo. Assim diz o Senhor. Eu preciso, irmão, você precisa entender que ler a Bíblia é muito mais do que ler um textozinho. Ler a Bíblia é buscar, como quem busca diamante nas profundezas da terra, buscar alimento sólido. Eu quero isso, Deus. Não precisa dizer, porque o pastor, como é que ele lê os textos? E, irmão, tem muita coisa que eu não tenho participação nenhuma, e as que eu tenho participação é apenas como um trabalhador braçal, seguindo o que o Espírito Santo fala. Não tem nenhum de nós que pode se gabar de ser bom em entender a Bíblia, de ser bom em revelação. O Senhor disse, vós sois pais maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. E é o Espírito que ensina, é o Espírito que revela, é o Espírito que mostra, e Ele está fazendo com a sua vida hoje, está nos deixando ver claramente. Filho, anda pelas minhas veredas. Filho, avalia se você não está andando no mesmo caminho dos pecadores. Filho, cuida disso. Mas eu trabalho lá, eu só tenho ímpio em volta, é muito difícil. Meu irmão, aquele não é o teu caminho. Seja luz onde você está, seja luz onde Deus te pôs. Não seja frouxo, não seja alguém que anda no caminho no conselho dos ímpios, não seja alguém que para nesse caminho, muito menos alguém que se assenta, porque alguém que anda no caminho dos pecadores é criminoso. Um criminoso não pode herdar o reino dos céus, um criminoso não pode ir em marcha. E você e eu precisamos ser bem-aventurados em tudo, é num relacionamento simples em casa, é numa questão simples da conta diária, é numa questão mais pesada do trabalho, é numa responsabilidade com um parente, com uma família, com um casamento, com filhos. Eu e você somos desafiados o tempo todo em caminhos, e nós temos que ser bem-aventurados nesse caminho, e não há outra forma senão buscando do Senhor Jesus. Quero ser justo, eu quero andar debaixo do seu reino, eu quero caminhar segundo a tua palavra, eu quero me alimentar da tua palavra, Senhor.